Capítulo 7. Os ideais e a realidade da vida. Segunda parte. O Evangelho e o mundo. Continuemos a observar a luta entre os dois termos opostos, o ideal e a realidade da vida, cada um deles com sua respectiva moral e representado pelo seu correspondente biótipo, o evoluído e o involuído. Tem-se, por um lado, a superação, apontando para planos superiores de evolução, e, por outro, a sobrevivência na Terra, consolidando e erradicando a posição no mundo. Trata-se de duas concepções opostas. Ou se vive em função da Terra, aderindo-se ao mundo e à vida presente, ou se vive em função do céu, visando-se a vida futura, situada num mais alto nível biológico. Neste último caso, tendo em vista realizações mais longínquas, descuida-se daquelas imediatas, tal como faria o homem previdente, que trabalha e leva uma vida modesta no presente para poder um dia gozar de um futuro folgado. Então a existência presente não é um fim em si mesma, mas serve somente como preparação para uma vida melhor. Esta foi a concepção das religiões cristãs da Idade Média, ideia surgida sobretudo devido às duras condições de vida da época, pelas quais se acabava induzido a buscar uma fuga da selva feroz e inabitável que se tornara o mundo, procurando uma evasão e compensação para pelo menos sobreviver em algum lugar. Semelhantes conceitos, porém, somente se tornaram racionalmente aceitáveis com as teorias da evolução e da reencarnação. As coisas do mundo não são más em si mesmas, porém, quando se faz um mau uso delas, ficam envenenadas por esta distorção, de maneira que a vida as repele, e é neste sentido que Cristo se faz inimigo do mundo. Se hoje o Instituto da Propriedade, fato justo e natural, conhecido e admitido até mesmo pelos animais, está sendo combatido, é porque se cometeu tanto abuso que a concessão da posse pode constituir um mal. Na Terra podemos constatar a presença de duas morais opostas. Pode-se sacrificar a sobrevivência pela superação, renunciando à vida presente para ganhar a vida futura. Ou pode-se sacrificar a superação pela sobrevivência, renunciando à vida futura para gozar a vida presente. Mas não se pode obter as duas vantagens juntas. É sobre estes conceitos que se baseia a moral das religiões, sobretudo o cristianismo. No entanto, elas, falando somente de céu e paraíso, não dão uma explicação lógica e ponderada, deixando no estado nebuloso de fé um problema de importância vital, que, visto segundo a teoria da evolução, torna-se claro. Todo indivíduo, segundo o ponto de referência em direção ao qual a sua natureza o leva, escolhe um ou outro caminho. O imaturo é atraído pelo mundo, onde encontra o que ele gosta e o que lhe serve para se realizar. Quem está maduro para dar o salto à frente, em direção a um superior nível evolutivo, não é atraído pelo mundo, onde não encontra o que gosta nem pode se realizar, e por isso lhe vira as costas buscando outro lugar onde possa realizar-se melhor segundo a sua natureza. O contraste das posições faz que onde um afirme, o outro negue. Onde haja vantagem para um, haja perda para o outro. Cada juízo e apreciação depende da posição assumida, de modo que, passando de uma para outra, inverte-se a tábua de valores. É lógico que seja assim, porque a nossa dimensão, na qual vivemos, é o relativo. As mesmas coisas podem ser vistas em função do céu ou da terra, o que leva a conclusões opostas. O que sucede, então, quando os ideais descem à terra, onde eles são naturalmente vistos e entendidos em função dela, que é o ponto de referência humana. O que faz o involuído com estes conceitos, destinados sobretudo aos maduros que querem se afastar da Terra? A vida do imaturo será uma negação contínua das coisas do espírito, enquanto que as dos maduros será uma negação contínua das coisas do mundo. É assim que, na realidade, sendo o tipo involuído a maioria no mundo, não encontramos o ideal, mas sim uma tentativa de inversão dele. Mais do que servir para elevação e santificação em direção ao alto, ele é utilizado para abaixamento e corrupção em direção à animalidade. Observemos este fenômeno a fim de nos darmos conta da contradição que, por trás das teorias e das palavras, vemos existir nos fatos e da qual não saberíamos, de outro modo, encontrar a razão. Este é o ambiente no qual o evoluído deve estar imerso para santificar-se, um mundo carregado de animalidade que trata de mascarar e sufocar tudo o que é espírito para se livrar deste. Devido a esta diferente moral do mundo e suas respectivas finalidades, é natural que se tome em consideração o ideal, sobretudo para torcê-lo e adaptá-lo. No mundo, o ideal é um estranho e um intruso, que pretende impor a sua lei em casa alheia. Ele representará o futuro, mas hoje, na Terra e no atual grau de evolução, representa uma deslocação anacrônica, algo fora de lugar, em contraste com a realidade da vida. O que pretendem fazer os anjos no reino da animalidade? E o que diriam eles se representantes deste nível inferior se colocassem no céu, penetrando um mais avançado plano evolutivo, para impor ali as suas próprias leis atrasadas? Tomemos o caso do Evangelho. Observemos como ele pode aparecer quando é visto com os olhos do normal tipo animal humano, bem afirmado no seu nível biológico, com a sua correspondente forma mental, que o leva a julgar tudo em função da Terra, seu ponto de referência. Para este biótipo, fechado dentro desta realidade, o Evangelho parece um absurdo, contra o qual é a própria vida que, impondo a revolta do ser através dos instintos, acaba se rebelando. Eis que este absurdo é pregado e proposto ao ser como exemplo de coisa superior, imposto a ele para seu bem. No entanto, a realidade da vida lhe diz algo bem diferente, mostrando que tudo isto significa sacrifício, renúncia, sufocação e dor. A compensação que justifica tanta perda é longínqua e nebulosa, estando situada no além e constituindo somente um objeto de fé não controlável. Será então verdade? A vida nos ensina que é melhor não confiar. No entanto, é certo que também a Terra tem a sua lógica, a sua moral e as suas leis, sendo que estas costumam aplicar duras sanções a quem as viola. Se no céu há um castigo para quem faz o mal, na Terra há o castigo para quem, visando fazer o bem, deixa-se esmagar. Aqui, o que importa não é a justiça, o bem ou o mal, mas sim a força e a astúcia para vencer. No mundo comanda a lei da luta pela vida, e quem não lhe obedece é severamente castigado. Cristo foi morto porque violou as leis da Terra, tendo feito isso na casa delas, no lugar que elas dominam, onde ele desceu, vindo do seu plano, situado bem longe nos céus. Ele desafiou o mundo, mas o mundo o fez pagar caro a sua revolta, respondendo-lhe com a traição, para demonstrar com isso que é o mais forte na sua própria casa e que, como tal, tem direito à obediência. Se as leis do céu castigam o violador com o inferno, as leis da terra o fazem com a morte. E se Cristo quis viver, teve de fazê-lo fora da terra, indo embora e ressurgindo em outro tipo de vida, situada nos céus, enquanto aqui embaixo venceram e ficaram vivos os seus inimigos. As leis do inferno, assim como as da terra, não ultrapassam os seus limites, mas dentro deles são donas absolutas. As compensações extraterrenas não interessam ao mundo. Para ele, a vida terrestre representa a vida toda, e, portanto, estas vitórias sobre-humanas são uma fuga da vida. Para os terrestres, as contas são pagas em seguida, na própria terra, não lhes importando o céu e as suas superiores compensações futuras. Trata-se de duas leis e morais opostas que se negam reciprocamente, e cada uma, na própria casa, castiga quem segue a lei e a moral da outra parte. Aquilo que para uma constitui culpa e, portanto, é castigado, para a outra significa virtude e, portanto, é premiado. O prêmio no céu, portanto, é pago com o castigo na terra, mas o castigo no inferno também é compensado com um precedente gozo na terra. Explica-se assim por que tantos, para não trocar o certo pelo incerto, preferem buscar, antes de tudo, as satisfações terrenas mais imediatas e tangíveis, dado que não se pode usufruir simultaneamente daquelas superiores. Mas nem por isso o engenho humano se deteve. Então, na tentativa de usufruir ambas, surgiu a Escola das Adaptações, especializada na função de conciliar os dois opostos, para extrair vantagem dos dois lados, diluindo em porções suportáveis somente uma determinada percentagem do Evangelho, de modo a poder ir para o céu sem grande incômodo. A louvável tentativa não deu como resultado senão um produto híbrido, que não é nem céu nem terra, mas sim um céu que, tornando-se mentira, corrompeu-se na terra, e uma terra que, em vez de ser saneada pelo céu, procura corrompê-lo. Dado isto, pode-se verificar o fato de que, por seguir Cristo e o Evangelho, quem gosta de fazer as coisas com seriedade encontra-se condenado não só pelo mundo, seu natural inimigo, mas também pelos acomodados bem-pensantes, que se aninham em bandos dentro das religiões. Pode suceder, então, que o verdadeiro cristão encontre-se isolado contra a corrente, sendo repelido pelo mundo e, em razão de sua não ortodoxia, olhado com suspeita pelas religiões, adaptadas à forma mental terrena da maioria. Não foi justamente esta a razão pela qual Cristo foi crucificado por uma religião que, no final das contas, representava somente interesses terrenos? Ele era inimigo do mundo e não da religião. Se esta o condenou, foi porque ela acabou representando o mundo, inimigo de Cristo. Assim se explica como pode acontecer a contradição de que um santo seja condenado em nome de Deus justamente por aqueles que se declaram seus ministros. Se Cristo tivesse sido somente um teórico idealista, o Sinédrio não teria se incomodado tanto por ele. Mas a reação foi grande, porque a pregação de Cristo tocava interesses vitais de sobrevivência, ameaçando os alicerces materiais do clero de então. Isto permanece verdadeiro para todos, tanto grandes como pequenos, pois a lei do fenômeno é a mesma e se repete em cada caso. A descida dos ideais não pode ter lugar senão através do sacrifício de quem procura realizá-lo, porque tudo na terra se coliga contra este tipo de ser, constituindo um martírio que até mesmo em nome de Deus, como o Sinédrio, e da justiça, como Pilatos, é infligido a ele pelo tipo involuído dominante, o qual, professando-se defensor do ideal, utiliza-o de forma invertida, mostrando-nos assim o uso que se pode fazer dele na terra. O mundo se rebela contra os ideais porque estes o incomodam. Ele quer, de fato, uma religião que, através de um trabalho milenário, esteja ajustada às suas comodidades, feita de práticas exteriores, as quais, uma vez satisfeitas, não impeçam a realização dos negócios e interesses de cada um. No entanto, ele não se dá conta que, assim, demonstra não entender de substância, mas apenas de forma, não sabendo o que é de fato religião. Pode suceder deste modo um fato estranho. Quando se trata de problemas religiosos, a reação e a condenação contra qualquer erro é tanto mais provável e decidida quanto mais os interesses humanos são atacados pelas teorias. De um modo geral, todo grupo humano é inicialmente induzido a conceber a ideia em função da sua utilização terrena. De outro modo, para que serviria ela na Terra? Não se saberia o que fazer com ela. Então, aquele que vê a ideia em si mesma, pela sua realização e não em função da sua utilização terrena, é repelido, porque vai contra a corrente, sendo condenado como inimigo do ideal, quando, na verdade, é o seu melhor amigo. O erro nasce do fato de que o cristianismo parece representar Cristo, quando, de fato, é tão somente uma adaptação que o mundo fez para si mesmo de Cristo, seu inimigo. Então, é amigo da religião quem está do lado do mundo, e não quem está do lado de Cristo, não podendo ser senão assim na Terra. Por lei biológica de conservação, o que mais interessa para qualquer grupo humano não é tanto o conhecimento ou a verdade, mas sim a defesa da própria posição terrena. Os altos princípios são defendidos somente quando levam à posição na qual eu comando e, portanto, tu obedeces. Isto é o que mais importa. O ideal, mais do que um fim, é um meio. Não se discute sobre a própria autoridade e a obediência alheia. Assim, se o indivíduo obedece, então ele é bom, de boa moral, louvável e premiado. Mas se o indivíduo coloca-se na posição de eu comando, então certamente será desencadeada imediatamente a batalha entre rivais no poder, mesmo que ele tenha agido assim para não ceder às acomodações e salvar a integridade da ideia. Quando o homem atribuiu a Deus as palavras, abre aspas, eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outro Deus senão a mim, fecha aspas, ele expressou um pensamento próprio, antropomórfico, imaginando para si mesmo um Deus feito à sua imagem e semelhança. A base de cada posição consiste em eliminar os rivais para assegurá-la. Esta é a lei do grupo e o direito do seu chefe. É ortodoxo, então, quem mesmo não crendo é praticante e trabalha a favor do grupo, ainda que a ideia não lhe interesse. Mas pode parecer herege quem se apaixona pela ideia e pesquisa a verdade visando o progresso espiritual, quem sente a febre das conquistas superiores e, sobretudo, quem, por amor à verdade e à honestidade, mostra as lacunas buscando eliminar defeitos. Quem não apoia e não se coloca do lado do próprio grupo é julgado inimigo da verdade, que é somente aquela do grupo sobre a qual se baseiam seus interesses. Este conceito na Terra é a base dos juízos, seja como certo ou errado, como aprovação ou condenação. A ideia da verdade e da justiça na Terra está ligada ao poder soberano que as outorga. Assim, é verdadeiro e justo o que agrada aos seus interesses. Portanto, basta tornar-se agradável e submeter-se a ele em obediência para se obter tudo dele. Se esta é a forma mental humana que se construiu ao longo da história, como impedir que esta representação antropomórfica sobreviva nas religiões? É assim que esperamos obter algo de Deus não por um princípio de justiça e de merecimento, como quer a lei, mas sim exigindo-o de Deus como um caprichoso favor, tentando tornar nosso interesse vantajoso para ele, subornando-o com sacrifícios e ofertas. Há uma grande diferença entre aqueles que criticam a religião com espírito agressivo para destruir e os que, desejando o melhoramento e o progresso de tudo, expõem a posição atrasada mantida por ela. No entanto, ambos os casos são confundidos e frequentemente recebem o mesmo tratamento. É o caso de Savonarola, cuja reabilitação inclusive comenta-se hoje. Na Terra, quem não apoia, deixando de participar, é julgado inimigo. Vê-se assim um ataque onde ele não existe. Mas o espírito de luta, com o qual é regido a sobrevivência do grupo armado em sua própria defesa, é tal que se é levado a reagir contra qualquer dissidência, mesmo quando ela está a favor dos princípios sobre os quais se baseia o grupo. Não há nada que irrite tanto os acomodados como denunciar as razões das suas acomodações. O interesse maior de quem utiliza o ideal para finalidades terrenas é precisamente esconder este fato, para se fazer visto como seguidor de fins espirituais. Como se pode harmonizar quem quer fazer as coisas seriamente com quem se limita somente às aparências? Na verdade, o primeiro tipo aparece ao segundo como um grande perturbador que urge eliminar. Ele incomoda mais do que os ateus materialistas, que são mais fáceis de combater, porque se colocam na posição de inimigos, enquanto aquele fala em defesa dos mesmos princípios, convidando a observá-los. É assim que o melhor amigo do ideal é tratado como seu inimigo. Não foi este o caso de Cristo? Cuidado, portanto, ao se lamentar da falta de religiosidade das religiões. Quem é verdadeiramente religioso acaba sendo condenado por irreligiosidade. Mas, por outro lado, o que fazer se a forma mental humana não sabe conceber as coisas senão em função da sua utilização terrena, mesmo quando se referem a Deus? Na prática, o que mais agrada ao grupo, pois serve para sua defesa, é o espírito sectário, origem da intransigência contra os outros grupos. O resultado é que, assim, não é possível a permanência dentro desta psicologia daquele que, para permanecer religioso, é obrigado a isolar-se, eliminando as formas exteriores exigidas para encerrar o indivíduo num grupo ou em outro. Tal indivíduo acaba assim por ficar somente com Deus, seguindo uma religião não de palavras, mas de fatos, não de forma, mas de substância. Trata-se, porém, de casos excepcionais, pelos quais não se interessam as massas, que não sabem funcionar senão como rebanho e que são formadas por indivíduos aos quais não podem ser concedidas semelhantes liberdades, porque eles carecem de consciência, autocrítica, sentido de responsabilidade e conhecimento, qualidades do evoluído. No entanto, é a este tipo excepcional, expulso das filas, que é confiada a função evolutiva de realizar os ideais, fazendo-os descer à terra. Por isto, Cristo encarnou-se, para impulsionar em frente a humanidade e possibilitar que se começasse a aplicar no mundo a lei de um nível biológico superior. Ele foi um pioneiro da evolução, assumindo a posição de vanguarda como antecipação de nosso futuro, porque evoluir é uma tremenda necessidade da vida. E todos os seguidores de Cristo são seus colaboradores neste imenso trabalho. Esta é a função biológica do ideal e o significado da sua descida na Terra. Ora, o que faz o indivíduo, em particular, decidir-se por um ou outro destes dois caminhos no sentido de escolher o caminho do ideal, sacrificando por este a vida no mundo, ou o caminho do mundo, desfrutando do ideal para a sua própria vida. Esta escolha é oferecida a todos, mas as respostas são diferentes. Há quem se sacrifique para seguir o ideal, e há quem o prostitua fazendo comércio com ele. O indivíduo pode escolher entre a verdadeira e a falsa religião, entre aquela substancial, que é cansativa, mas feita para ascender, ou aquela formal, que é cômoda, mas feita para perder tempo. A decisão é determinada pela natureza do indivíduo, segundo a qual ele se sente instintivamente atraído por um lado ou pelo outro, ficando mais à vontade num ambiente do que em outro. O involuído vai para um lado, onde o mundo todo está pronto para recebê-lo. O evoluído vai para outro, onde Cristo espera estes solitários incompreendidos. Os dois tipos separam-se. Um caminho vai em direção à terra, o outro vai em direção ao céu. O primeiro parece dirigir-se para o céu, mas o que importa não é a aparência, e sim a substância. Há indivíduos que se encontram perfeitamente à vontade, onde outros se sentem sufocados. Quem gosta de usar a sua inteligência para obter vantagens terrenas e imediatas, mesmo que para isso prostitua o ideal, termina por obtê-las, e com isto é compensado pelo seu trabalho e valor. Mas também existe quem, não podendo e não sabendo fazer tão mau uso da sua inteligência, sente-se inclinado a utilizá-la para fins mais elevados, elegendo o ideal e com ele alcançando também uma compensação, mas não na terra, porque, não sendo esta a sua casa, não é possível ele ser pago aqui por semelhante trabalho e valor. Tais evoluídos, porém, são poucos, e as religiões, que são feitas para as massas, devem se conformar em levar um pouco mais adiante a animalidade humana. Trata-se de um trabalho elementar e pesado, este de disciplinar e educar o animal para transformá-lo em homem. O evoluído, então, não pode deixar de avançar sozinho. Mesmo mostrando plena obediência, permanece independente em substância, como é o espírito. Ainda que a sua religião, para ser mais próxima de Deus, possa parecer ao mundo irreligiosa e herética, ele permanece fiel ao ideal. Em qualquer sociedade, quem não se encaixa dentro dela, por se encontrar acima ou abaixo da média normal, que estabelece a lei, é sempre segregado e condenado, seja porque ele está demasiado adiantado, como o super-homem, seja porque está demasiado atrasado, como o delinquente. Voltemos ao caso do Evangelho. O que acontece quando ele, que representa a lei de um plano evoluído superior, encontra-se com o mundo, vindo a conviver e com isso a chocar-se com a lei de um plano inferior? Quais reações são desencadeadas? Trata-se de um choque entre elementos e impulsos diferentes, que originam determinadas reações estabelecidas por leis que regulam o fenômeno, tal como nas combinações químicas. Ninguém nega a beleza do ideal. Mas o que sucede quando queremos aplicá-lo no ambiente terrestre? O ideal exige honestidade, bondade, altruísmo, desinteresse e justiça, o que significa sacrifício do indivíduo em benefício dos outros. A lei da terra fala bem claramente que somente quem é mais forte e sabe vencer com qualquer meio tem o direito de viver. Ao débil resta apenas ser escravizado, explorado, devorado e, por fim, eliminado. Ora, não importa em nome de quais princípios superiores isto é feito. O fato é que o Evangelho, na Terra, quer colocar o indivíduo numa posição débil, desarmando-o e impondo-lhe a não resistência, para que, mesmo sendo um forte, ele não se defenda quando o assaltem e seja, assim, devorado e eliminado. Resumindo em poucas palavras, Na linguagem do mundo, o Evangelho há a força de virtuosas renúncias para si e generosas concessões ao egoísmo dos outros, desejaria transformar o indivíduo neste tipo que, ao ser golpeado, é paciente, sendo este justamente o exemplar mais procurado na terra, o cordeiro de cujas carnes os lobos aproveitam-se para se banquetearem e engordarem. O Evangelho diz, abre aspas, vai à floresta cheia de feras, mas sem armas, para abraçá-las e amá-las. Fecha aspas. Porém, em vez do seu amor, as feras querem a carne dele para devorá-la e se apressarão em destruí-lo. Como respondeu então o mundo ao convite evangélico? Conhecendo bem o seu ambiente e não perdendo a cabeça, a sua resposta foi usar o Evangelho como bela teoria para pregá-lo aos outros, sobretudo porque isto podia ser utilizado para transformar os outros lobos em cordeiros, com a carne dos quais é possível banquetear-se e engordar melhor. Se queremos compreender o que acontece na Terra, devemos nos referir às leis biológicas que imperam de fato aqui, e não às estruturas metafísicas sobrepostas a elas e situadas fora dessa realidade. Os fatos nos ensinam que a vida, no ambiente terrestre, não se baseia na bondade e na justiça, mas sim sobre a força e o engano. Qualquer vantagem que se queira obter é extraída com estes meios, pois de outra forma ninguém a concede. É sobre estas bases que de fato se apoiam as relações com o próximo. Abre aspas. Devora a teu próximo se não queres que o teu próximo te devore. Fecha aspas. Então cada um poderia replicar. Abre aspas. Se eu escuto o Evangelho e o sigo de verdade, quem defenderá depois a minha vida? Ele me oferece como compensação o paraíso, mas me deixa morrer na terra. Isto resultará na ascensão a um plano de vida superior, mas eu devo primeiro viver a minha vida no nível evolutivo atual. Fecha aspas. Com efeito, a religião pede sacrifícios com vista a benefícios longínquos, mas o que nos oferece ela como proteção na luta pela vida, que é o mais urgente? Poderá até nos santificar depois da morte, se isto serve aos seus fins e se houver quem esteja interessado nesta santificação. Mas além de absolutamente nada disto nos ajudar na vida, também não é possível, depois de morto, acrescentar ou tirar qualquer coisa ao que se é de fato perante Deus. O Evangelho diz, abre aspas, não sejas egoísta, pensa nos outros antes que em ti mesmo, fecha aspas. Mas pode-se responder, abre aspas, os outros pensam em si mesmo e não em mim, fecha aspas. Então tudo se resolve numa espoliação. O dano é imediato e tangível, sendo que a recompensa é longínqua e misteriosa. Por que, então, não deve o indivíduo, dadas as leis da vida que vimos anteriormente, rebelar-se contra tal proposta, que pode parecer um atentado à sua vida? Como pode o seu instinto utilitário, anteposto pela natureza para sua conservação, aceitar uma mudança tão incerta e arriscada? Primeiro viver e só depois evoluir. Não se deixar ser morto para poder evoluir. A vida, em função dos seus fins, é prudente e econômica, não admitindo, portanto, tais desperdícios de seus valores. O instinto de conservação nos foi dado por Deus para continuarmos vivendo. Será que nós, para conquistar os ideais, deveremos violá-lo com o belo resultado de nos deixar matar pelos piores, que então se tornam vencedores, estimulados ao mal por nós mesmos? Pode Deus nos pedir que busquemos voluntariamente semelhante suicídio? É verdade que não nos matamos, mas será que isto, além de um convite para nos matarmos, procurando a morte ao nos colocarmos em condições de sermos liquidados, não é também uma instigação para os demais cometerem homicídio? O Evangelho pode significar para nós não apenas culpa de suicídio, mas também culpa de incitar homicídio por parte dos outros. Tudo isto para chegar à liquidação dos bons e a uma seleção dos maus. Se os lobos devoram o cordeiro, a culpa também é deste, que se oferece como vítima para eles. Na terra, a luta é lei e a defesa é um dever, tanto que a vida castiga com a morte quem não o cumpre. O impulso da evolução, atraindo para Deus, poderá prevalecer em indivíduos excepcionais, que, havendo atravessado todas as experiências humanas, alcançaram o limite onde explode a hora da superação. Mas para as massas, ainda submersas na animalidade, pedir semelhante sacrifício representa somente destruição de vida, porque o involuído, além da sua vida terrestre, não sabe ainda conceber outra vida superior. Sucede, então, que na luta entre Evangelho e mundo, o primeiro, por ser aplicado aos imaturos, não pode manifestar-se senão como força negativa, servindo para a destruição da vida animal inferior, mas sem poder substituí-la pela superior vida do homem e do super-homem, porque para o primitivo, a vida animal representa a vida toda, nada lhe restando se a retiramos. Assim, na terra realiza-se a parte do Evangelho que é negação da vida no nível animal do homem atual, enquanto não se realiza a parte que é afirmação de vida num plano evolutivo mais alto. A vida não pode aceitar na terra um Evangelho que se apresenta numa forma antivital em relação ao ambiente, como perda e não como benefício, como negação e não como afirmação. É certo que se o ponto de referência não for mais a terra, mas sim o céu, então a negação torna-se afirmação e a afirmação, negação. O involuído também possui a sua afirmação, mas ele está a favor do mundo, contra a evolução, e além de ser, também quer permanecer atrasado no seu nível, sem arriscar-se em aventuras evolutivas para as quais o indivíduo ainda não está maduro. Ele não pode sair repentinamente do baixo nível da sua animalidade, que constitui a sua natureza e a sua sabedoria, sendo toda a equipagem de que dispõe para poder continuar vivendo. Não se pode transportar as feras para fora da floresta, onde vivem como tais, conforme sua aptidão e como exige a vida, pois transportá-las para um ambiente civilizado significa matá-las. De tudo isto, se poderia concluir que a proposta feita pelo Evangelho ao mundo não é aplicável senão coletivamente. Enquanto isto não ocorrer, nada mais restará ao pioneiro isolado senão o martírio, a hostilidade do ambiente e a fuga através da morte. O seu sacrifício o eleva, mas o mata na terra. A economia da vida terrestre baseia-se em outros princípios. O Evangelho, em forma estável, somente é realizável no mundo em um regime de reciprocidade, onde cada um recebe o que lhe é indispensável para sobreviver, como compensação pelo que faz com o seu sacrifício para o bem dos outros, e vice-versa. Mas onde esta reciprocidade não existe, o Evangelho significa sacrifício somente por parte de quem o aplica e aproveitamento, às custas deste, por parte de quem recebe e não corresponde. O resultado é que o Evangelho, isoladamente vivido na terra, leva à sufocação do indivíduo. Isto poderá constituir um supremo holocausto, uma sublime conquista evolutiva. Poderá interessar ao indivíduo maduro, que está pronto para superar o atual nível biológico, a fim de se evadir dele e alcançar outro mais avançado. Mas estas coisas nem sequer são examinadas, pois estão fora da realidade da vida tal como ela é para a maioria no ambiente terreno. Tais problemas, tratados aqui por nós, a maioria resolve facilmente na prática, ignorando-os e nem sequer pensando neles. A vida não pode prosperar alimentando-se somente do sacrifício e da abnegação do indivíduo a favor dos outros. O que representa vida para os outros, que disso se aproveitam, significa morte para quem, buscando a utilidade deles, sacrifica a sua própria. Onde há um que manda, deve haver quem obedeça. Onde há um que goza, deve existir quem pague essa satisfação. O direito de um baseia-se sobre o dever do outro. A generosidade e o altruísmo, como no caso do amor materno, têm finalidades definidas na vida, muito bem calculadas por ela, e não podem ser generalizadas. Quem evangelicamente carrega-se de deveres oferece aos outros a oportunidade de se investirem de direitos. Quanto mais virtuoso e bem educado é o indivíduo, mais espaço oferece aos viciosos e mal educados. Enquanto um se retrai, o outro avança. O altruísmo de um serve para que se possa afirmar melhor o egoísmo dos outros, para vantagem destes e dano daquele. O Evangelho somente poderá se tornar uma norma de vida na Terra, deixando de ser apenas um método de fuga com o qual os evoluídos maduros podem emigrar para mundos mais avançados, quando comando e obediência, direitos e deveres, desfruto e esforço, virtude e educação forem de todos e não apenas de poucos, porque enquanto não forem de todos, estes poucos pagarão por todos. Enquanto não se tornar norma social de massa, fazendo progredir assim toda a coletividade até um nível biológico mais elevado, o Evangelho não poderá servir senão para ajudar os evoluídos a fugir do mundo, deixando aqui os piores. Continuemos observando esta realidade da vida que os fatos colocam debaixo dos nossos olhos. O evoluído vive em função de um futuro longínquo, voltando as costas ao mundo e seguindo o ideal. Mas isto não significa que para ele a lei da Terra não continue a funcionar. Ela não se detém e continua a cercá-lo, assaltando-o a cada instante. Com o seu ataque, a luta não dá trégua. A presa é o homem do ideal, que amando o seu próximo, dando e perdoando, responde ao egoísmo com o altruísmo, à voracidade alheia com a renúncia, à agressão com a não resistência. Ele é a vítima feita sob medida, que oferecendo-se excita o apetite dos devoradores, prontos a aceitar o convite para tão apetitoso banquete, do qual podem gozar impunemente. Poderá haver algo melhor? Eis como verdadeiramente o grande ideal é satisfeito. Podemos nos perguntar, então, para que serve esta atitude de deixar-se devorar gratuitamente? Quais melhores qualidades isto estimula e desenvolve? O bem caberá totalmente para o evoluído, que trata de ser eliminado do inferno terrestre. Mas para quem permanece aí, que resultados lhe produz submeter-se a todo este mal? Para que serve tornar-se evangelicamente em cordeiro, procurando ser uma boa comida para os lobos? A função do Evangelho, neste caso, seria fazer uma criação de cordeiros para servir como alimento e, assim, estimular a voracidade dos lobos, para os quais, de acordo com a sua forma mental, seria justo devorar tais presas, porque constituiriam seres débeis e ingênuos. A lei da Terra é assim e exige que este tipo seja eliminado. Não se é forte na guerra para distinguir se alguém é bom por bondade ou por debilidade. Para o forte, tal exemplar é simplesmente um débil, que como tal é mais útil, pois é fácil de esmagar. Existe também o fato de que, em geral, o bom é assim porque não tem força para ser mau. Na Terra, quem tem força não renuncia a ela, usando-a na luta para o ataque e a defesa em seu próprio benefício. Se o indivíduo não a usa, isto significa que ele não a possui e que, portanto, não tem valor, razão pela qual é legítimo fazer-se dele o que bem se quiser, pois isto pode ser feito impunemente. A impunidade, manifestada na ausência de uma sanção punitiva, confere qualquer direito na Terra. Eis então que quando um indivíduo se deixa desarmar pelos seus princípios ideais, ele fica sem defesa, estando exposto a todo tipo de assalto, que não cessarão enquanto não acabarem com ele. Segundo a lei biológica do plano evolutivo animal humano, não há qualquer razão pela qual não se deva aproveitar da bondade do homem evangélico, inclusive para lhe tirar a vida. Eis para que serve o Evangelho na Terra. Mas que moral extraem os involuídos vencedores de semelhante experiência evangélica? O resultado os confirma no mal, porque são encorajados pelo feliz êxito do seu empreendimento. Assim, os bons tornam-se melhores e os maus piores, acentuando-se a separação entre eles. Enquanto sobe ao céu mais um santo, a Terra se enche cada vez mais de demônios. Seria isso culpa do Evangelho? Mas como impedir o homem, que é livre, de fazer o bem ou o mal conforme a sua vontade? É assim que os melhores vão-se embora, enquanto os piores são lançados de volta para o seu inferno terrestre. A lição que nascerá desta experiência evangélica será diferente para cada um. Para o bom, restará o terror de uma vida reduzida a calvário, da qual é felicidade libertar-se. Para o malvado, que se aproveitou dele, o resultado será seu aperfeiçoamento na arte de explorar o próximo, porquanto a experiência vivida lhe confirmou a utilidade desta sabedoria, dada pelo prêmio conferido a ele pela vida, com as vantagens que esta lhe permitiu conquistar através de semelhante método. Com isto, o mal é confirmado e estimulado pelo êxito, enquanto deveria ter sido eliminado em seguida por meio de uma dor imediata, infligida ao agressor e não à vítima. É assim que temos uma moral emborcada, pela qual é premiado quem pratica o mal e castigado quem faz o bem. Deste modo, as leis da vida, tal como se apresentam no plano humano, tendem, com semelhante experiência, a ensinar o bom a não repetir mais tal aventura, incentivando-o, pelo contrário, a fortificar-se na luta. Por outro lado, as mesmas leis premiam os prepotentes com o êxito e os estimulam, assim, a caçar cada vez mais, a fim de explorá-los e eliminá-los, aqueles bons evangélicos formados pelas religiões. Quanto mais cordeiros encontra, tanto mais o lobo engorda. É incrível não existir mais do que o medo da prisão para deter o ladrão. É surpreendente quão pouca consciência existe dos direitos e deveres inerentes à propriedade. Mas o que fazer quando ela mesma pode representar a legalização de uma posição alcançável por qualquer meio? E é precisamente este meio qualquer que se procura para depois, formalmente, legitimar para si o produto. Pode acontecer também que o homem honesto levante a voz para fazer o Evangelho ser aplicado não só por ele, mas também pelos outros, ao menos em relação ao que eles pregam e professam. Surge, então, a turba dos bem-pensantes acomodados, santos por fora, mas astutos por dentro. Eles constituem os grandes defensores dos ideais, porém apenas para que os outros o pratiquem, estando sempre prontos a se erguerem e condenarem, tão logo se mencione fazer as coisas a sério. Mas trata-se de outro tipo de evangélico, que sabe viver bem na terra, porque sob o evangelho esconde habilmente as armas para a luta, como é necessário no mundo, apresentando-se como suave e humilde de coração. Desta forma, é possível ser evangélico sem alterar a substância da vida, feita de posições armadas e defendidas. O evangelho pode, então, permanecer comodamente na terra, mas sendo, deste modo, utilizado em posição invertida. Assim, não sendo negado, ele se enxerta no mundo, misturando-se com a lei da luta desse plano, mas cumprindo a função de não deixá-la transparecer, de modo a tornar mais fácil dirigi-la à custa dos ingênuos, que são desta maneira mais facilmente enganados. Também não se pode dizer que os astutos, por causa da forma mental própria do plano biológico humano, não usem com plena sinceridade este jogo em benefício próprio. Assim está moldada a sua consciência e assim ela lhes indica que ajam, sendo esta orientação confirmada e experimentalmente comprovada pelos bons resultados obtidos com tal método. Por outro lado, a lei da luta pela vida significa regime de guerra, e na guerra tudo é lícito. Essa é a moral do animal humano, assim como o ato de agarrar para comer faz parte da moral da fera, que não pode ser considerada malvada por isso. Mas por que, nos planos evolutivos mais baixos, a vida não deveria usar a mentira, quando ela é útil para a finalidade maior, que é a sobrevivência? Tudo isto se torna imoral somente num nível biológico mais avançado, sendo percebido no plano humano apenas pelos poucos que estão emergindo dele. Quem não está maduro ainda para tal sensibilidade moral, embora tenha aprendido a demonstrá-la com palavras, considera tais conceitos, por íntima convicção, uma perigosa utopia, um sonho de quem vive fora da realidade. Eis para que pode servir e como pode ser utilizado o Evangelho na Terra, com armas ocultas sob uma aparência fraternal para levar adiante a própria luta, já que esta é a maior ocupação para sobreviver, à qual é necessário dedicar-se. O jogo do engano, pelo fato de ter se demonstrado útil à vida no longuíssimo passado, fixou-se como instinto no subconsciente, e agora já funciona como automatismo, apresentando-se assim como premissa axiomática da ação. Antes de extirpar tão inveterado costume, serão necessários milênios de experiências em sentido contrário, para chegar à construção de instintos opostos, de tipo evangélico, em substituição aos antigos, de tipo animal. Mas não se pode impedir que o indivíduo do atual nível evolutivo, justamente por ser involuído, não esteja convencido de que o Evangelho encontra-se otimamente utilizado deste modo, porque a experiência lhes ensinou e continua ensinando que esse método produz indiscutíveis vantagens. Neste nível evolutivo, a vida, ao invés de castigar o astuto, que busca enganar, o recompensa, porque ele, com a sua astúcia, deu prova de saber lutar, enquanto ela castiga o ingênuo por ele ter se deixado enganar pelo astuto, e também para que ele, por sua vez, torne-se astuto e não se deixe mais enganar. Esta é a honesta moral biológica do atual nível de evolução humano. É assim que na Terra o Evangelho permanece pregado, ensinado e repetido, mas sem entrar na realidade da vida. Quando não é emborcado, ele fica de fora, sendo utilizado para outros fins e não para aquele que foi feito. O Evangelho é entendido como uma poesia, um ornamento da vida, uma evasão da sua dura realidade, uma realização do ideal que, em forma de sonho e piedoso desejo, é feito com pouco esforço, uma satisfação do sentimento, uma doce miragem de paz e bondade na qual se tem trégua na guerra, uma terna carícia para relaxar e repousar da luta, uma esperança de ajuda gratuita que nos cai do alto, um traço de céu que, apesar de ser julgado ilusão, é belo contemplar. A vida gosta de construir estas superestruturas, estes seus embelezamentos, como as asas multicoloridas das borboletas e o canto dos pássaros, que, no entanto, encontram a morte tão logo cometam erros na luta de cada instante para sobreviver. Assim, enquanto o poeta canta e morre de fome, o aproveitador engorda. Quem, em vez de pensar no lucro, pensa no ideal, acaba por ser liquidado. Sonhar na terra pode custar caro. Assim funciona a vida, e para isto está feito o cérebro humano. É isto que o seu ambiente exige, e estas são as aptidões que o homem teve de conquistar no seu passado. Se ele chegou até hoje, é porque aprendeu tudo isto que o ideal combate. E se continua sobrevivendo, é porque, para sua conservação, não está disposto a esquecer o que aprendeu. É a própria vida, na sua sabedoria, que procura não deixá-lo esquecer. Na prática, todo o espaço vital à disposição do ser está ocupado por esta realidade, restando para o ideal somente suas sobras, abandonadas pela vida. É certo que as coisas são bem diferentes quando, pelo contrário, olha-se para o céu. Mais adiante, iremos observá-las deste oposto ponto de vista. Quisemos expor aqui, sobretudo, a forma de conceber própria do involuído. Observando a sua conduta, temos motivos para crer que ele, sendo feito antes de tudo para viver na terra e segundo as leis desta, pense deste modo quando se encontra perante o ideal descido do céu até aqui. A vida, portanto, está construída de tal maneira que a vivemos em função ou do presente ou do futuro, ou da terra ou do céu, como involuído ou como evoluído. Ao se ganhar de um lado, não se pode evitar perder do outro. Quem se interessa principalmente pelas coisas do mundo trabalha sobretudo para se instalar bem na terra, porém se desinteressa da outra vida e, no momento da morte, encontra-se no vazio. Quem, pelo contrário, interessa-se primeiramente pela vida espiritual, trabalha para se superar a fim de alcançar uma posição melhor em um nível mais evoluído e, apesar de se encontrar mal na vida, pois pesa sobre ele o trabalho duplo de lutar e evoluir, acha-se bem no momento da morte, quando se trata de entrar em um novo mundo para o qual ele se preparou. O triunfo do involuído está na vida. O triunfo do evoluído está na morte. São duas semeaduras e duas colheitas diferentes. Tudo está balanceado. Cada um opera como crê e como melhor sabe fazer, segundo o que ele é. Tudo já está estabelecido nas leis da vida. Ao homem resta a liberdade de se mover de uma atitude à outra. Isto não é válido apenas para o problema ético ou religioso, mas também para todo problema biológico universal. É dentro dessa perspectiva, e não com base em alguma determinada religião, que sentimos e enquadramos o Evangelho, porque só nesta forma ele vale para todos e pode, de um modo positivo, ser tomado em consideração como lei biológica, que será realizada pelo homem através da evolução, quando ele souber alcançar um plano de vida mais evoluído. Pode-se concluir assim que o Evangelho realiza na Terra uma função biológica positiva, representando uma lei, porque ele existe para criar um tipo de vida superior, adequado ao biótipo mais evoluído do futuro, não importando sua religião, raça ou mesmo que ele seja ateu ou materialista. Portanto, o Evangelho significa um avanço, constituindo atualmente um programa que, em forma de ideal, ainda não se realizou na Terra, mas que, por lei de evolução, deverá fatalmente se concretizar amanhã, pois ele é uma necessidade da vida e não apenas o produto de uma religião qualquer. Final da segunda parte do capítulo 7.